Se eu subo ao Sinai, tem fogo. Se eu subo ao Moriá, tem sacrifício. Se eu subo ao Carmelo, tem resposta ali. Se eu subo ao Gerizim, tem bênçãos pra mim. Os frutos desta terra herdei. Atravessei desertos e alcancei. Me destes uma terra onde mana leite e mel. Nós somos o teu novo Israel. Vou subir, conquistar. Desertos, atravessei deserto e alcancei. Precisa isso, vai. Me destes uma terra onde de mana, leite e mel. Diga, declare, vai. Nós somos o teu novo. Sorte de bênção sobre a sua vida. Amém. Eu te amo muito. Deus te abençoe.